O tema do nosso encontro hoje aqui é o coma sob a ótica espírita. O que é coma? Coma é quando acontece, digamos assim, um acidente bastante grave, né? Ou às vezes nem por acidente, digamos assim, um acidente de carro, de moto, às vezes até um acidente vascular, né? Às vezes até um AVC, um derrame cerebral bastante grave, que faz com que as pessoas elas se tornem totalmente, digamos assim, desacordadas. Existe somente, digamos assim, uma pequena atividade cerebral, que através de hoje, de equipamento bastante sofisticado, existe, digamos assim, informações, através da medicina, através da tecnologia médica, de que existe ainda uma pequena atividade cerebral. Mas que essa pessoa que sofreu esse tipo de, digamos assim, de acidente, seja ele natural ou seja ele por um acidente aí no trânsito, alguma coisa que possa ter ocorrido, ele não consegue sequer mover um músculo. Ele não consegue mexer um dedo, não consegue mexer nada, nem os lábios, não consegue falar, não consegue, às vezes, nem abrir os olhos. Aí, isso é coma. E, às vezes, existem comas de menor espaço de tempo e existem comas prolongados, que agora até o Mick estava me comentando sobre uma pessoa que eu conheço bem, faz 2 anos, está numa clínica, eu não sabia disso, uma clínica em Caxias, 2 anos que ela está em coma profundo. É, eu não sabia. Mas é só para ilustrar a situação. Então, pessoas que ficam 5, 6 anos, pessoas que ficam 20, 30 dias, pessoas que ficam 40 dias, 3 meses, 1 ano, 2 anos. O que acontece aqui na ótica espiritual, sob a ótica, sobre a visão espiritual, sobre a visão espírita, a questão espiritual? O que acontece realmente com essas pessoas? Aqui nós, com os nossos olhos de encarnados, olhos físicos que a gente tem, e dos médicos, a maioria das pessoas, médicos que vão visitar essas pessoas, só enxergam um lado, só enxergam, digamos assim, o lado material, o lado físico da coisa. Mas existe o lado espiritual que é muito, muito intenso nesses casos de comas prolongados, muito intenso. Então, o que a gente vai colocar aqui agora é um artigo que saiu na Folha Espírita de dezembro agora passado, né? E são o subtítulo do artigo é Causos do Sr. Nubor Fakuri. Ele é um neurologista, tá? Da clínica de... Eu vou ter que ler aqui porque eu não me lembro. Tá. Do Instituto do Cérebro de Campinas, em São Paulo. Tá? Ele é um neurologista. Cirurgião e neurologista. E, além disso, ele é um observador, um estudioso da doutrina espírita e ele é um médium. Ele observa certos casos, certas situações em que ele consegue enxergar o outro lado, que a gente não consegue. Ele tem uma vidência. Então, além dele ser um neurologista, ele também é um médium que ele consegue perceber aquilo que está acontecendo com as pessoas que têm o coma, que sofrem um coma, uma comoção cerebral. Isso é o coma. Bom, aqui ele conta uma história, então, para ilustrar, ele é um contador de histórias. Ele conta uma história de um acidente que aconteceu em São Paulo, lá em 2003. Isso aqui é real, tá, gente? Já está na Folha Espírita do mês passado e é real. É um acidente que aconteceu em 2003, na qual tem um tal de José Francisco andando de bicicleta com as suas duas filhas, duas filhas, né? E ele percebe que o movimento está ficando um pouquinho agitado demais, ele tenta avisar as filhas, não sei o quê, e aí um caminhão bate nele. Bate nele, ele tem uma comoção cerebral e ele tem um traumatismo craniano. E ele é internado na UTI, lá no Hospital de São Paulo, que aqui não fala o nome, ele não coloca essa questão de entidades, ele não envolve as entidades, né? Digamos assim, entidades hospitalares. E aí, ele sofre esse traumatismo craniano, ele entra em coma profundo. Passa-se 15 dias, as pessoas vão lá visitar ele, as filhas, a mulher e tal. Ele não esboça, ele não mostra nenhum sinal, digamos assim, de que ele está vivo. Apenas o coração dele está batendo, mas ele está totalmente inerte. Bom, aqui ele coloca as 7 etapas de que se pode observar um coma. A segunda etapa, a primeira etapa é o acidente propriamente dito. A segunda etapa, o outro lado. O que, que ele observa no outro lado? Após 8 dias que ele sofreu o acidente, esse tal de José Francisco, ele está percebendo o que está acontecendo com ele. Ele sofre duas situações. Às vezes sonolento, meio tonto e tal, que ele se encontra no corpo físico, amarrado, atrelado ao corpo físico. E às vezes ele sai do corpo físico, através do seu perispírito, perispiritualmente falando. Ele percebe as pessoas que estão entrando. Ele tenta se comunicar e não consegue. Ele percebe tudo aquilo, né, que as pessoas falam, as pessoas sentem. Ele, inclusive, larga lágrimas, ele sente tudo aquilo que as outras pessoas sentem, mas ele não consegue falar, ele não consegue abrir os olhos, ele não consegue nem sequer mexer os lábios. Certo? Segunda etapa, é o outro lado. Vamos agora voltar aqui, 113 anos para trás do acidente, numa outra encarnação. As pessoas que estão aqui têm que aprender que nós aqui acreditamos na reencarnação. O que aconteceu lá em 1890, lá em Diamantina, em Minas Gerais? Esse tal de José Francisco, junto com o irmão, com um amigo dele, que é o tal de Tonico Rosa, eles eram companheiros e garimpeiros, eram aventureiros. E eles conseguiram lá um filão de esmeraldas. E eles estavam no meio de uma trilha conduzindo alguns animais de carga. E um desses animais estava com 2 sacolas de esmeraldas. O que, que o José Francisco fez? Encheu os olhos e disse assim: essas esmeraldas vão ficar todas elas para mim. E matou o tal de Tonico Rosa. Matou ele. E ele ficou rico pelo resto da vida dele, daquela época. Agora, a quarta etapa, a vingança. Tudo aqui a gente faz, tudo aqui a gente planta, tudo aqui a gente vai colher. A vingança. Quem é que estava no lado do José Francisco quando aconteceu o acidente lá de bicicleta? Há 110 anos, esse tal de Tonico Rosa não sossegou. Ele não sossegou. Ele foi um obsessor constante nas várias encarnações, ou na encarnação que o José Francisco teve, principalmente nessa. No momento que ele sofreu o acidente, quem é que estava lá no lado dele? O Tonico Rosa, aquele que ele havia assassinado. E quando ele foi lá, digamos, internado lá na UTI, o Tonico Rosa foi junto. O que acontecia aqui, nesse momento aí, em que ele, digamos assim, sofria convulsões, ele sofria, digamos assim, um sofrimento, ele sofria coisas que os médicos não conseguiam identificar, o porquê que ele, apesar de estar em coma, ele sofria convulsões que quase faziam com que ele realmente desfalecesse, que ele morresse, que ele desencarnasse, sem explicação médica nenhuma. Ora, era o obsessor atormentando, mesmo que lá em coma, o tal de José Francisco. E é isso que acontece. Isso que acontece no mundo espiritual nesse momento de coma. A gente não enxerga nada, mas tudo existe um motivo, tudo existe uma explicação. Aí tem a quinta etapa, finalmente a justiça. Quem é que era o Tonico Rosa? O Tonico Rosa, ele era natural lá da cidade de Cruzeiro do Sul, e ele estava em Diamantina, certo? Junto com o tal de José Francisco, para também ganhar o dinheiro através das pedras, né, das esmeraldas. Quando ele foi assassinado, ele deixou a viúva, tá, uma tal de Valéria, e uma filha recém-nascida, que era o nome dela, Vitória. Ele nunca perdoou o assassino dele por ter deixado a viúva e a filha pequenina passando necessidades. Vamos voltar aqui para o hospital novamente. O Tonico Rosa, ele continua agredindo severamente o cérebro de José Francisco. E persiste aquela convulsão que quase leva ele à morte. Só que, de repente, lá na UTI, naquele momento lá, existe uma abertura de espaço, que as pessoas sabem, né? Existe lá 15, 20 minutos, que os familiares podem visitar o doente, o internado. E entram lá, sabe quem? As filhas do José Francisco. Quem é que são as filhas do José Francisco? É a ex-mulher do Tonico Rosa e a filha recém-nascida do Tonico Rosa, que vieram como filhas do José Francisco, tá? Porque ele tinha que resgatar, através delas, na família dele, elas tinham que aproveitar a riqueza que ele tinha tirado delas quando matou o pai delas. Quer dizer, o viúvo e o pai delas. Quando esse Tonico Rosa, ele percebe as filhas, a ex-mulher e a filha adentrando, bom, aí ele sofre uma emoção muito grande, né? Ele sofre uma emoção muito grande e ele percebe que aquelas duas pessoas que estão lá, que seriam as duas filhas do cara que está lá em coma, ele percebe que eram a família dele. Aí ele percebe, através de um lampejo espiritual, que existe outro alguém no lado dele, que é a sétima etapa. Resgatando o equilíbrio. Nessa sétima etapa, ele percebe que existe uma entidade espiritual que há muito tempo tenta entrar em contato com ele para que ele siga ele, que esse tal de Tonico Rosa, cheio de ódio e de desejo de vingança em seu coração, siga ele para uma entidade espiritual educacional, na espiritualidade, e que ele deixe em paz aquela pessoa que está lá em coma, porque de nada adianta ele ficar ali. Então, ele percebe tudo isso, e então ele segue essa entidade espiritual e vai para a espiritualidade. Mas sabe quanto tempo passou tudo isso, o cara lá em coma sofrendo? Meses, meses, meses e meses, que a gente não percebe. Então, sob a ótica espírita, o coma, ele é necessário. Ele é necessário para quem? Para a pessoa que está em coma, por quê? Porque ela está aí por alguma situação. Ela está aí porque ela está colhendo, de certa forma, de uma maneira bastante sofrida, aquilo que ela semeou. E, da mesma forma, existem outras entidades que também estão aí, que também vão aprender junto com o sofrimento daquele que está em coma, ou daquela pessoa, digamos assim, seja homem, seja mulher, seja criança. Então, a questão do coma prolongado, sobre a ótica espírita, é muito complexa. Não é simplesmente aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê. Existem outras explicações bastante complexas, que o espiritismo, ele, digamos assim, ele faz com que a gente compreenda. Então é isso. Obrigado.